A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Bem, os festejos juninos estão para se iniciar e salvo algumas bobagens como festas julinas ou até festas agostinas, né, que a gente vê por aí, essa é uma tradição que sofreu pouquíssimas influências dos tempos modernos. A base é sempre a mesma, as barracas de quitutes à base de milho, o bingo, o jogo de argolas, a dança da quadrilha e os R$50 ali no topo do pau de sebo, né, Walter? Sim, que a galera ia subir com os bolsos cheios de areia, né, para tentar ajudar. Exatamente. Convenhamos que para a molecada mais digitalizada de hoje, é um grande barato ali se deparar com a cada junho com todas essas tradições ali de São João. Deve ter algum aplicativo de pau de sebo para Nintendo Wii. Boa ideia. Para nós não era diferente, né? Principalmente quando guris ali, a gente curtia muito tudo isso. Até a vexatória busca de prenda para eleição de Miss Caipirinha tinha lá o seu charme. Geralmente era aquela garota mais bonitinha da classe e a gente tentava ali agradá-la, né? Conseguindo a prenda e tal. Conseguir a prenda significa pedir esmola no concurso de Miss Caipirinha. Eu acho que eu bati o recorde de levar bombril. Mas, toma um bombril, Alexandre. Mas toma um bombril. Eu levei muito bombril nessa arrecadação toda. Tudo isso ainda quando éramos realmente ali bacuris, sem o desejo de copular, né, Walter? Porque quando chegávamos na adolescência, ir até uma quermesse, principalmente solitário, não era diferente de uma outra. Sempre a busca por outrem, né, cara? Exatamente. Sempre foi assim. Porém, nas festas juninas, uma instituição auxiliava moços e moças na arte da conquista através de frases feitas e bem piegas, todas elas feitas com canetinhas e um coraçãozinho de cartolina. Ô, Walter, o tema desse Agente 86 é o famigerado e constrangedor Correio Elegante. Quero saber se você enviou pra alguém ou se foi um grande sortudo que recebeu. Me lembro, tava na primeira série, eu acho que eu contei já essa história aqui. Não foi um Correio Elegante de festa junina, mas uma menina no meio na sala mandou um torpedo desse aí. SMS, a moda antiga. Falando que me amava, que não sei o que lá. E naquela época, uma moça nua não me fazia cócega na alma, né? Então, eu olhei pra aquilo. Tinha nojo, né? Eu tinha 6 anos. O que eu fiz? Eu rasguei o bilhete. Olha só. Essa moça começou a chorar, tiver que levar pra tomar água com açúcar, né, cara? Por que dava água com açúcar pras pessoas alteradas? Tenho certeza que isso saiu de alguma novela da Globo. Onde se tomava drink quando estava feliz e água com açúcar quando estava chateado. Enfim, eu não sei o que era pior. Mandar um correio elegante para uma inalcançável moça e ela dar aquela ignorada, né? Ou receber um desses malditos misteriosos bilhetes. Achar que poderia ser uma resposta da gostosona. E aí se descobre que você era o amor da vida da maior mocréia da paróquia. Quando fala da paróquia, faz todo sentido, porque a gente tá falando de quermesse, né? Outro problema era a falta de sigilo das entregadoras, né? Aquelas malditas sempre acabava caguetando o cara que enviou o bilhete. Verdade, pra garota, né? Que tinha, inclusive, pago pra ter sigilo. Isso caberia um processo, cara. Eu mandei muito poucos correios elegantes e recebi muito menos ainda. Porque alguns era com a intenção de realmente você tentar alguma aproximação ali com uma menina. Sim. Mas às vezes não, só queria dar um elogio gratuito ou pior, dar uma escrotizada com alguém, assim, né? Isso era bem natural. Geralmente, isso acontecia em quê? Era uma fonte de renda para as escolas. Sim. E para as igrejas, né? Exato. Mas eu lembro de variações do correio elegante, que eram aqueles correios deselegantes. Aí o nego fazia pra dar uma zoada. Assim, você é uma mocréia. Porque eu lembro que tinha duas versões de correio elegante. Uma delas, você já tinha as mensagens padrões, que já prontas, tinham sido escritas. É. E a outra era a versão roots, né? Que você escrevia o diabo que você quisesse, com o vocabulário que você quisesse, né? É. E cheio de erros, do jeito que você tinha aprendido na escola estadual. E esse era o punk, né, cara? Segundo a minha esposa, ela disse que só mandou um na vida e recebeu um outro. Que ela mandou, o cara ignorou. É. Manja, assim, ela disse que quase cortou os pulsos, que ela mandou um pro cara, falando que era fim do cara, e o cara simplesmente ignorou. E ela assinou o Correio Elegante, falou, sou eu. E ficou olhando, e a hora que o cara olhou, o cara deu aquela esnobada, manja, assim... Se orienta, o Magrela. O Magrela, exato. E o outro, que foi pior, foi o que ela recebeu, veio assinado, inclusive, também pelo cara, e com a seguinte frase, ela me disse, quero encher o céu da sua boca de beijos. A hora que ela falou, quero encher o céu da sua boca, eu soltei um palavrão, eu falei, ele quer encher o céu da sua boca disso? Não, de beijos. Eu não entendi nada, cara. Então, tá nessa qualidade aí de muito ruins, né, de frases muito ruins, assim. Bem, o Correio Elegante ele foi criado nas festas juninas, e as festas juninas, como todos sabemos, elas têm origem ali nos campos, fazendas e sítios e tal. E como o povo ele era bem matuto e até reservado, foi daí que surgiu o Correio Elegante para dar ali um empurrãozinho naquelas pessoas que não tinham muita coragem de chegar ali nas suas adoradas. Hoje, o Walter, existe no Facebook uma tentativa digital de recriar o Correio Elegante, que se chama Spotted. Eu achava que chamava Skype. Então, o Spotted, que é tão cafona quanto o original de cartolina rosa, o que ele é? Spotted, ele é a tradução de marcado. Sim. E como que ele mais ou menos funciona? Eu não fui lá fuçar muito bem, mas é assim, você marca uma pessoa, das características todas dela e tal, e quando essa pessoa, que também está registrada nesse Spotted, chega num lugar, automaticamente vai um torpedinho pra ela, uma mensagem. O Walter acha que quer beijar o céu da sua boca também. Então tem essa pataquada e tal. Mas parece que pra quem é tão vergonhoso aí quanto eram os caipiras, que é algo interessante. Parece que tem um lance bacana, que como existe uma geolocalização, tipo aquele fulano que ele vai ali sempre na lanchonete da faculdade e sempre encontra aquela garota que baba um ovo ali, mas nunca tem coragem, né, de falar pra ela, porque ela tá sempre rodeada dos caras mais bonitões e tal. Então daí você entra lá no Facebook, procura lá no Spotted da faculdade, e daí manda esse recadinho maroto pra fulano. Não tem relatos de alguém que tenha comido alguém com com essa ferramenta? Nem com isso, nem com o primórdio, que é o Correio Elegante. Ouvinte Rodolfo Marques nos mandou o seguinte e-mail, abre aspas. Minha irmã mais velha era um contrassenso. Vivia na igreja, mas era encapetada. Ela fazia parte do grupo de jovens da igreja e nas quermesses sempre se encarregava pelo Correio Elegante. Eu acho que em outros lugares do país chama-se Correio Galante. Galante. Que eu acho que faz mais sentido. Porque não tem elegância nenhuma, não tem, né? Elegância. É feio. Voltando ao e-mail. Olha a sacanagem que ela fazia. Alguém escrevia algo que ela julgava piegas demais e então adulterava o conteúdo do bilhete a fim de deixar mais picante. O cara... Que filha da puta, hein, cara? Ela era uma hacker do papel picado. O cara escrevia algo assim. Oi, gata. Você parece um anjo que caiu do céu. E ela adulterava para... Aê, sua vadia! Tem algo fazendo volume aqui no meu bolso, e não é house. E o pior é que ela sempre se safava quando alguém vinha cobrar. Aí ela dizia, né, que tinha entregado erroneamente. Cara, eu lembrei de uma história agora de mandar correios elegantes picantes. Eu vou contar mais pro final. Antes, deixa eu falar aqui, o Alexandre trouxe pra gravação Heineken, bem diferente da Malte 90 que a gente tomava na época. A gente parou de tomar água suja. Aqui em meio do Carlos Andrade, abre aspas. Uma vez eu e outros comparsas inovamos no Correio Elegante da festa junina da escola. Pedimos no começo, via aparelhagem de som, que quem fosse enviar correios elegantes, que o fizessem na primeira hora da festa e que todos seriam entregues mais para o fim. Mas acontece que o nosso plano era diabólico, fazer várias pessoas escreverem suas melosas cartinhas e elas não seriam enviadas ao destinatário. Nós as leríamos em alto e bom tom para todos da festa ouvirem via caixa de som. No começo foi tudo muito engraçado e começamos a ler. André Bellucci, do primeiro C. Seus olhos azuis me deixam louca. Sonho com eles todos os dias. Assinado, sua admiradora secreta. Então gritávamos no microfone. Foi a Mariana Paz do primeiro B. E assim foi. Fulano de tal, você é muito gato, te desejo. Assinado Beltrana. Cicrana, você é a flor mais bela desse jardim chamado Oitava B. Assinado Beltrana. Ai, que merda! No começo todos riam, mas aí outros com medo de terem ali suas intimidades expostas vieram nos cobrar e a coisa foi tomando proporções de confusão. Ainda fazíamos as leituras quando um professor que havia mandado um correio elegante para uma professora nos ameaçou. Se lerem o meu, além de um zero, capo seus sacos. Aí nós paramos. Muito bem. Ouvidos a gente em 86, nossa fanpage lá no Facebook, está lá, dê um curtir. Vocês vão se ligar nos próximos assuntos, aí dá para mandar histórias para o nosso e-mail, falecom@agenteem86.com.br, neste mesmo endereço, dá para mandar sugestões de próximos episódios. O podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem mandou essa dica foi a Ana Beatriz Capati, ou Capaci, sei lá. Ela disse o seguinte, abre aspas: trabalhei no Correio Elegante na igreja próxima da minha casa e desviei muita verba de correspondência não entregue. Olha, eu sempre desconfiei. Só acontecesse. Agora tá boa, cara. Não precisava ela não entregar. Era só desviar a verba. Além dela ser uma ladra, ela era preguiçosa. Então, na verdade, era um favor que eu fazia quando sabia que a cartinha seria muito constrangedora. Fez bem. A história que eu lembrei lá, que falaram de correios picantes, de um padre. Eu não posso citar o nome aqui porque isso pode dar problema, né? Minha mãe que contava essa história, ele tomava uns tinguás, esse padre, né, cara? E à medida ali que o vinho ia fazendo efeito, ele aumentava o número de envios de correio elegante. Veja você, ele o padre mesmo mandava, exatamente. Mas ele começava com mensagens bíblicas ali pras carolas, sabe? Sempre, né? Algum aí a batida ia ficando apertada. Aí depois que o Chapinha começava a fazer o efeito ali na nuca dele, ele já começava a fazer algumas gracinhas com algumas meninas e tal. Aí depois já disparava ali em tom mais alto, algumas obscenidades pra alguma mulher da igreja. E daí no fim, que ele já tava mamadaço... Ai, eu quero comer a sua puta. Ele começava a marcar encontro com os moleques. Crossroads.